Nosso globo agitado, cheio de ódio e vingança, mas sob a guarda divina será um mundo de esperança. A tempestade de hoje vai ser um mar de bonança, serpente será brinquedo nas mãozinhas das crianças. Cadeia será a escola, favela vai ser cidade, vai ser um lindo jardim, um mundo todo sem grato. A treva que cega o homem será a luz da verdade. Quem vive atirando pedra vai plantar a caridade. Lá fora o sol desfalece, o amanhã vai renascer. Se teu destino escurece, confia no amanhecer. A salvação deste mundo é honestidade e trabalho. A força do nosso mestre faz do caminho um atalho. No duro inverno da vida, a fé é grande agasalho. Nas mãos de Deus vira um lago, um simples pingo de orvalho. Pelo juízo final, todos vão ter que passar. Na balança da verdade, só o bom vai se salvar. Quem segue o livro de Deus, a pura lei da razão, caminho que leva o homem ao porto da salvação. Lá fora o sol desfalece, o amanhã vai renascer. Se teu destino escurece, no amanhecer.